por céus e mares eu andei. Vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. Chega sangrando, aberta em pétalas de amor. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, pétalas de amor. Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, e eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. É o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. Chega sangrando, aberta em pétalas de amor.